Fecheiros 7, capítulo 14. No dia seguinte ao pequeno almoço e durante toda a viagem de automóvel que nos levou até Milão, falou, de modo muito animado, do período que considerava o mais interessante da sua vida, entre os anos 1945 e 1948. Senti-lhe na voz uma tristeza genuína, que desapareceu quando começou a falar, em traços largos, com um entusiasmo também autêntico, do novo clima de revolução, da energia, disse, que se estava a apoderar de novos e velhos. Eu acenei que sim o tempo todo, sensibilizada por ele querer convencer-me de que o meu presente era para ele um passado excitante que regressava. Senti uma certa pena. A dada altura, uma referência biográfica casual levou-me a fazer um cálculo rápido. A pessoa que estava ao meu lado tinha 58 anos. Chegados a Milão, disse que queria ficar a pouca distância da editora e despedi-me do meu acompanhante. Estava um pouco atordoada, dormira mal. Enquanto caminhava, tentei sacudir definitivamente de mim a repugnância do contacto físico com Tarratano, mas continuei a sentir a sua marca e uma estranha proximidade com uma certa ordinarice do bairro. Na editora tive uma calorosa recepção. Não era a cortesia de poucos meses antes, mas sim uma espécie de satisfação generalizada que queria dizer que bons que nós fomos em pressentir que tu eras boa. Até a telefonista, a única que naquele local me tratara com arrogância, saiu da cabina do PBX para me abraçar. E o redator, que antes fizera umas alterações picuinhas ao meu texto, pela primeira vez convidou-me para almoçar. Assim que nos sentámos à mesa de um restaurantezinho meio vazio de redondezas, voltou a sublinhar que a minha escrita encerrava um segredo fascinante. E entre um prato e outro, sugeriu-me que, com calma, mas sem dormir muito tempo sobre os louros, fazia bem em planear um novo romance. Depois recordou-me de que tinha um compromisso na pública às 3. Não se relacionava com Maria Rosa, a própria editora é que, através dos seus canais, me organizara qualquer coisa com um grupo de estudantes. Quando lá chegar, perguntei, a quem devo dirigir-me? O meu competente companheiro de almoço disse com orgulho, o meu filho estará à sua espera à entrada. Fui à editora buscar a bagagem e segui para o hotel. Poucos minutos lá estive, voltei a sair para me dirigir à universidade. Fazia um calor insuportável. Deparei com um cenário de cartazes densamente escritos, bandeiras vermelhas e outras de povos em luta. Letreiros a anunciar iniciativas e principalmente um ruído forte de vozes, risadas e um tumulto generalizado. Dei umas voltas à procura de sinais que me dissessem respeito. Lembro-me de um rapaz moreno que vinha a correr e chocou comigo, se desequilibrou, recuperou o equilíbrio e fugiu rua fora, como se o seguissem, embora não fosse ninguém atrás dele. Lembro-me do som solitário e puro de uma trompa que perfurava o ar sufocante. Recordo-me de uma rapariga loura, pequenina, que arrastava ruidosamente uma corrente com um grande cadeado na ponta e gritava, não sei a quem, preocupada, já estou a chegar. Recordo-me porque, esperando que alguém me reconhecesse e se aproximasse para mostrar um certo estilo, puxei do meu caderno. E anotei isso e outras coisas. Mas passou-se meia hora e ninguém apareceu. Então observei folhas e cartazes com mais atenção, à espera de encontrar o meu nome ou o título do livro. Tudo em vão. Um pouco nervosa, afastei a ideia de abordar um dos estudantes. Tive vergonha de mencionar o meu livro como tema de discussão num ambiente em que as folhas coladas nas paredes referiam assuntos muito mais importantes. Dei-me conta de que estava suspensa entre sentimentos opostos. Uma grande simpatia por todos aqueles rapazes e raparigas que ali exibiam movimentos e vozes de total indisciplina, e o medo de que a desordem de que fugia desde pequena, naquele momento e naquele lugar, pudesse deitar-me de novo a mão e impelir-me para o meio daquela balbúrdia, onde sem demora alguém com um poder incontestável, um contínuo, um professor, o reitor, a polícia, me atribuiria qualquer culpa. A mim que sempre fora bem comportada, e me castigaria. Pensei em pirar-me dali. O que me importava um punhado de jovens, pouco mais novos do que eu, a quem iria dizer as tolices do costume? Queria voltar para o hotel, desfrutar da minha condição de autora com algum sucesso, que viajava muito, comia no restaurante e dormia no hotel. Mas passaram 5 ou 6 raparigas, com ar atarefado, carregadas de sacos, e quase sem querer fui atrás delas, das vozes, dos gritos e também do som da trompa. E assim, depois de muito andar, fui parar a uma sala, à cunha, da qual naquele momento se levava um clamor raivoso. E como as raparigas que seguia entraram, também eu entrei cautelosamente. O que ali se passava era um conflito muito duro entre diversas facções, tanto na sala apinhada, como entre a pequena multidão que cercava a secretária do professor. Fiquei perto da porta, pronta para me escapar, já incomodada por uma nevoazinha quente de fumos e de hálitos, por um forte odor a excitação. Procurei orientar-me. Creio que o que estava em discussão eram questões processuais, mas num clima em que ninguém... Uns gritavam, outros nada diziam, outros troçavam, outros riam, outros deslocavam-se velozmente como um mensageiro num campo de batalha. E havia também quem não prestasse a menor atenção e quem estivesse a estudar. Parecia estar convencido de que fosse possível chegar a um acordo. Tive esperança de que Maria Rosa estivesse em qualquer sítio. Entretanto, ia-me habituando ao clamor, aos odores. Tanta gente! Predominavam rapazes, bonitos, feios, elegantes, desleixados, violentos, amedrontados, divertidos. Observei as raparigas com curiosidade. Tive a impressão de ser a única que se encontrava ali, sozinha. Algumas, por exemplo, as que eu seguira até ali, formavam grupos compactos, mesmo agora que andavam a distribuir panfletos pela sala apinhada. Gritavam em uníssono, riam em uníssono, e se afastavam a alguns metros, mantinham o contacto visual para não se perderem umas das outras. Amigas de longa data, ou talvez conhecimentos de ocasião, parecia que o facto de estarem em grupo as autorizava a permanecer naquele lugar caótico, seduzidas pelo ambiente desregrado, mas dispostas a viver aquela experiência na condição de não se separarem, como se tivessem combinado antecipadamente em espaços mais seguros que, se uma se fosse embora, as outras também iriam. Outras, sozinhas ou quando muito aos pares, haviam-se infiltrado nas hostes masculinas e exibiam uma intimidade provocante, uma alegre dissolução das distâncias de segurança, e pareceram-me ser as mais felizes, as mais agressivas, as mais violentas. Senti-me diferente, abusivamente presente, sem os requisitos para gritar também qualquer coisa, para permanecer dentro daqueles vapores e daqueles odores que me faziam lembrar, agora, os odores e vapores exalados pelo corpo de António, pelo seu hálito, quando nos estreitávamos nos paus. Eu havia sido demasiado miserável, demasiado oprimida pela obrigação de sobressair nos estudos. Ao cinema tinha ido muito pouco. Nunca comprara discos, como gostaria. Nunca fora fã de cantores. Não correra para os concertos. Não colecionara autógrafos. Nunca me embriagara. O pouco sexo que consumira fora feito de forma incómoda, às ocultas, cheia de medo. Aquelas raparigas, umas mais, outras menos, deviam ter crescido com mais à vontade, deviam ter chegado à atual muda de pele, muito mais preparadas do que eu. É provável que vivessem a sua presença naquele lugar, naquele ambiente, não como uma saída dos carris, mas como uma decisão certa e urgente. Agora que tenho algum dinheiro, pensei. Agora que nem sei quanto irei ganhar, posso recuperar algumas das coisas que perdi. Ou talvez não. Agora era demasiado culta, demasiado ignorante, demasiado controlada. Estava demasiado habituada a moderar a vida, armazenando ideias e dados, demasiado próxima do casamento e de me arrumar definitivamente. Em suma, realizada de uma forma demasiado obtusa, dentro de uma ordem que ali parecia ser coisa do passado. Este último pensamento assustou-me. Já para fora daqui, disse a mim mesma. Cada gesto ou palavra é uma afronta a todo o trabalho que eu tive. Mas em vez disso, penetrei na sala apinhada de gente. Chamou-me a atenção uma rapariga muito bonita, feições delicadas, cabelos muito negros caídos sobre as costas, mais nova do que eu, de certeza. Assim que a vi, não lhe tirei mais os olhos de cima. Estava em pé, no meio de jovens muito belicosos. E atrás, colado a ela como um guarda-costas, encontrava-se um homem moreno, dos seus 30 anos, a fumar um charuto. O que a destacava naquele ambiente, além da beleza, era que tinha ao colo um bebé de poucos meses. Estava a amamentá-lo e, ao mesmo tempo, seguia com atenção o conflito que decorria. Por vezes, também ela gritava qualquer coisa. Quando o bebé, uma mancha azul, com as perninhas e os pezinhos nus, de cor avermelhada, soltava a boca do mamilo, ela não recolhia o seio no sutiã. Ficava assim, exposta, com a blusa branca desabotoada, o peito túrgido, de testa franzida e boca entreaberta, até que se apercebia de que o filho não estava a mamar e tentava mecanicamente que ele recomeçasse. Aquela rapariga impressionou-me. Na sala ruidosa e toldada de fumo, tornava-se um símbolo de maternidade fora de contexto. Tinha menos anos do que eu. Um aspecto fino, a responsabilidade de um filho. Gritava, gesticulava, queria ter a palavra, ria-se de raiva, apontava para alguém com desprezo. E todavia o filho era parte dela. Procurava-lhe o seio, perdia-o. Juntos compunham uma imagem trêmula, em risco, quase a quebrar-se, como se fosse uma pintura num vidro. Ou o menino lhe caía dos braços, ou alguma coisa lhe bateria na cabeça, um cotovelo, um gesto descontrolado. Alegrei-me quando, de repente, Maria Rosa tomou forma ao lado dela. Ela, finalmente. Como se mostrava animada, corada e como era simpática. Pareceu-me que tinha grande familiaridade com a jovem mãe. Agitei a mão, não me viu. Falou um pouco ao ouvido da rapariga. Desapareceu, reapareceu junto daqueles que discutiam em volta da secretária do professor. Entretanto, de uma porta lateral irrompeu um grupinho cuja aparição bastou para acalmar um bocado os ânimos. Maria Rosa fez um sinal. Esperou por outro em resposta. Agarrou no megafone, disse algumas palavras que acalmaram em definitivo a sala cheia de gente. Nesse momento, durante uns segundos, tive a impressão de que Milão, as tensões daquele tempo, a minha própria excitação, tinham o poder de fazer com que as sombras que me povoavam a cabeça fossem expulsas. Quantas vezes pensara naqueles dias, nos inícios da minha educação política? Maria Rosa entregou o megafone a um jovem que se aproximara dela e que reconheci imediatamente. Era Franco Mari, o meu namorado dos primeiros anos de Pisa. Capítulo 15. Continuava igual. O mesmo tom de voz quente e convincente. A mesma capacidade de organizar o discurso, partindo de enunciados imprecisos, que passo a passo iam desembocar, de modo coerente, nas experiências de todos os dias, perante os olhos de todos, revelando-lhes o seu sentido. Enquanto escrevo, dou-me conta de que pouco recordo do seu aspecto físico, só o rosto pálido e glabro, o cabelo curto. Todavia o seu corpo era o único até àquele dia que eu estreitara como se fôssemos casados. Fui ter com Franco depois da sua intervenção. Iluminaram-se-lhe os olhos de espanto. Abraçou-me. Mas foi muito difícil comunicarmos. Um puxou-lhe por um braço, outro começou a falar num tom duro, apontando para ele com insistência, como se tivesse de responder por culpas terríveis. Deixei-me ficar com os que estavam ao pé da secretária, sem à vontade. No meio do ajuntamento perdera-me de Maria Rosa. Mas desta vez foi ela que me localizou e puxou-me por um braço. — Que fazes aqui? — perguntou com contentamento. Evitei dizer-lhe que faltara um compromisso, que chegara ali por acaso. Apontei para Franco e disse — Conheço. — O Mari? — Sim. Falou-me de Franco com entusiasmo. Depois sussurrou. Vou sofrer as consequências. Fui eu que o convidei. Olha para este formigueiro. E como ele ia dormir em casa dela e partia para Turim no dia seguinte, insistiu para que também eu ficasse em sua casa. Aceitei, com pena de renunciar ao hotel. A assembleia nunca mais acabava. Houve momentos de grande tensão. Um estado de alarme permanente. Saímos da universidade, já estava a escurecer. Além de Franco, juntaram-se a Maria Rosa, a jovem mãe, que se chamava Sílvia, e o homem de 30 anos, que eu já vira na sala. Aquele que fumava charuto, um tal Juan, pintor venezuelano. Fomos todos jantar num restaurante que a minha cunhada conhecia. Falei o suficiente com Franco para perceber que me enganara. Não continuava o mesmo. Alguém lhe pusera no rosto, ou talvez a tivesse posto ele mesmo, uma máscara, que embora encaixasse perfeitamente nos traços de antigamente, apagara dele a espontaneidade. Agora era contraído, contido, pesava as palavras. Durante uma breve conversa de aparente familiaridade, não fez qualquer referência à nossa antiga relação. E quando foi a minha vez de falar, e me queixei por ele nunca mais ter escrito, pôs fim à conversa murmurando. Calhou assim. Sobre a universidade também foi vago. Compreendi que não se licenciara. Há outras coisas para fazer, disse. O quê? Virou-se para Maria Rosa, como se estivesse incomodado com o tom demasiado íntimo da nossa conversa. A Helena pergunta o que há para fazer. Maria Rosa respondeu alegre. A revolução? Então adotei um tom irónico e perguntei. E nos tempos livres? Juan respondeu sério, abanando com meiguice o pequeno punho do menino de Sílvia, sentado a seu lado. Nos tempos livres, preparámo-la. Depois de jantar, enfiámo-nos todos no carro de Maria Rosa, que morava em Santo Ambrógio, num velho apartamento muito grande. Verifiquei que o venezuelano tinha ali uma espécie de estúdio, uma sala em grande desordem para onde nos levou, a mim e a Franco, para nos mostrar as suas obras. Grandes quadros com cenas urbanas, muito cheias de gente, pintados com uma perícia quase fotográfica, mas nos quais tinha pregado, estragando-os, bisnagas de tinta, pincéis, paletas, escudelas para água ras e trapos. Maria Rosa elogiou muito, mas dirigindo-se sobretudo a Franco, por cuja opinião parecia ter uma consideração especial. Comecei a observá-los. Não percebia. Juan vivia ali de certeza, do mesmo modo que Sílvia, que andava pela casa com desenvoltura com Mirko, o bebê. Mas se inicialmente pensei que o pintor e a jovem mãe eram um casal, e viviam numa daquelas divisões em regime de subaluguer, depressa mudei de ideias. Na verdade, o venezuelano, durante toda a noite, não mostrou mais do que uma distraída cortesia para com Sílvia, enquanto, em relação a Maria Rosa, lhe pôs várias vezes o braço em volta dos ombros e uma vez até a beijou no pescoço. A princípio, falou-se muito das obras de Juan. Franco sempre tivera uma competência invejável em relação às artes visuais e uma sensibilidade crítica muito acentuada. Estivemos todos a ouvi-lo com gosto, exceto Sílvia, pois o bebé, que até ali se portara muito bem, de repente começou a chorar e nada o fazia acalmar. Esperei que Franco falasse também do meu livro. Tinha a certeza de que diria coisas inteligentes, como as que, com uma certa aspereza, ia dizendo acerca dos quadros de Juan. Mas, afinal, ninguém fez referência ao meu romance. E depois de um arranque de impaciência do venezuelano, que não apreciara uma saída de Franco sobre arte e sociedade, começou-se a falar do atraso cultural da Itália, do quadro político saído das eleições, das cedências em cadeia da social-democracia, de estudantes e repressão policial, daquilo a que se chamou a lição da França. De repente, a conversa entre os dois homens tomou o tom de polémica. Sílvia, que não era capaz de perceber o que Mirko queria, e entrava e saía da sala, ralhando severamente com ele, como se já fosse crescido, lançou algumas frases sumárias de desacordo, do corredor onde passeava o filho, para a frente e para trás, e do quarto onde entrou, para lhe mudar a fralda. Maria Rosa, depois de contar que na Sorbonne prepararam infantários para os filhos dos estudantes em greve, recordou-me a Paris, dos primeiros dias de junho, chuvosa e fria, ainda paralisada pela greve geral. Não por tê-la visto pessoalmente, queixou-se de não ter podido ir, mas como lhe a descrevera uma amiga por carta. Franco e Juan ouviram uma e outra distraidamente, mas sem perderem o fio à discussão que travavam entre si, confrontando-se, aliás, com animosidade crescente. O resultado disso foi que nós, as três mulheres, nos sentimos na situação de bezerras sonolentas, à espera dos dois touros provarem um ao outro qual era o mais potente. Aquilo irritou-me. Esperei que Maria Rosa tornasse a participar na conversa. Eu própria contava fazê-lo. Mas Franco e Juan não nos deram espaço. O menino, entretanto, berrava e Sílvia tratava-o de forma cada vez mais agressiva. Lila, pensei, era ainda mais nova do que ela quando teve de Genaro. E lembrei-me de que, ainda durante a assembleia, algo me levara a estabelecer uma relação entre elas. Talvez fosse a solidão que Lila vivera como mãe, depois de Nino ter desaparecido e ela se ter afastado de Stefano. Ou a beleza. Se ela se encontrasse naquela assembleia com Genaro, seria uma mãe ainda mais sedutora, ainda mais determinada do que Sílvia. Mas Lila agora era uma carta fora de baralho. A onda que eu sentira naquela sala chegaria até San Giovanni, até Duccio. Mas ela, naquele lugar onde fora parar para se aviltar, nem daria por ela. Era uma pena. Senti-me culpada. Devia tirá-la de lá, raptá-la, levá-la a viajar comigo. Ou pelo menos reforçar a sua presença dentro do meu corpo, misturar a sua voz com a minha. Como naquele momento, ouvia dizer-me: se ficas calada, se deixas que só esses dois falem, se te comportas como se fosses uma planta num apartamento, pelo menos dá uma ajuda a essa rapariga. Pensa naquilo que significa ter um filho pequeno. Ou seja, confusões de espaços e de tempos, de humores longínquos. Pus-me em pé. Tirei o bebé a Sílvia com delicadeza e com preocupação. Ela entregou-me de boa vontade. Capítulo 16. Que bebé tão bem feitinho! Foi um momento memorável. Mirko seduziu-me de imediato. Tinha pregas de carne rosada em volta dos pulsos e das pernas. Que lindo era! Os olhos bem recortados, muito cabelo, pés compridos e delicados. Que cheiro tão bom! Sussurrei-lhe todos esses elogios, lentamente, enquanto passeava pela casa. As vozes dos homens distanciaram-se, assim como as ideias que defendiam, a sua animosidade. E aconteceu algo que para mim era novidade. Senti prazer. Senti como que uma chama incontrolável, o calor do bebê, os seus movimentos. E tive a impressão de que todos os meus sentidos ficaram mais alerta. Como se a percepção daquele fragmento perfeito de vida que tinha nos braços se excitasse até ao espasmo e eu sentisse a sua doçura e a responsabilidade e me preparasse para o proteger de todas as sombras maléficas que estavam emboscadas nos cantos escuros da casa. Mirko deve ter pressentido e aquietou-se. Também isso me deu prazer. Senti o orgulho de ter sido capaz de lhe dar paz. Quando voltei à sala, Silvia, que se instalara nos joelhos de Maria Rosa e ouvia a discussão entre os dois homens, participando com exclamações nervosas, virou-se para olhar para mim e deve ter-me lido no rosto o prazer com que estreitava a mim o menino. Levantou-se de imediato, tirou-me com um obrigado azedo e foi metê-lo na cama. Tive uma desagradável impressão de perda. Senti o calor de Mirko abandonar-me. Voltei a sentar-me de mau humor numa confusão de pensamentos. Queria outra vez o menino. Esperei que ele recomeçasse a chorar, que Silvia me pedisse ajuda. O que foi que me deu? Desejo ter filhos? Quero ser mãe? Quero amamentar e embalar? Casamento e gravidez? E se me sai da barriga a minha mãe? Agora que já me julgo em segurança.